É isso aí, moçada. Estamos começando mais um programa Pérolas aos Poucos aqui na Rádio Livre Capivara 96.1 MHz. Hoje o nosso disco base vai ser o Jorge Maltner para iluminar a cidade. Fale aí um pouco sobre esse disco, subcomandante. Boa noite. Esse disco é um disco de 72, se eu não me engano, o primeiro disco do Maltner gravado ao vivo, né? E, enfim, o Maltner, ele mistura ali, né, o violino, o bandolim, tem várias parcerias com vários artistas que a gente vai tocar depois, né? E era um programa também que a gente estava querendo fazer faz tempo. Vamos tocar hoje bastante Maltner e outras coisas mais. E, então vamos começar aí tocando o disco e depois a gente traz mais informações aí sobre o Maltner e tudo mais. Mas ela canta, fala, grita e zanza. Ela tem aquela trança que eu não digo quem é. Ela tem um rebolado, tem um corpo tatuado de uma figada. Ela tem uma coleção de animais bem perigosos, de animais muito orgulhosos lá da Arca de Noé. Ela tem uma pantera que ela arrasta na coleira. Ela gosta dessa fera, pois é grande feiticeira e seduz os corações. Thank you.

mais do fundo das trevas. Sei de alguém que me chama. Para onde me levas, vou te rainha cigana. Mas a noite é escura e o caminho é tão longo que me leva pra loucura. Você sabe o que é a chuva, meu bem? É uma princesa que cai do céu. É a tristeza em forma de véu. Quando os teus cabelos forem iguais aos cabelos da chuva, meu amor, então vou gritar de felicidade, porque gosto muito da chuva e de você. E de você. Eu queria um dia te pegar pela mão, te levar pra uma festa. Sensacional. Pra todo mundo me perguntar quem é, quem é, quem é, quem é este anjo infernal. Depois da festa, você dançaria na manhã sangrenta. Em frente do mar, com seu chapéuzinho vermelho, a cobrir seu lindo cabelo, até o sono. Ah. mas eu já nem sei como é que pode, nem como é que eu sinto, nem como é que veio tanto amor pra mim, você caiu do céu numa grossa chuva de mel e num mas você é mesmo coisa de um mundo. E entre nós, nós, nós, nós, nós, nós, ainda não surgiu pedaço de estrela candente, presença do do Brasil. Quando eu ouço bem à noite as estrelas nos meus ouvidos, a murmurar, vejo você na minha frente, e é sem motivo, é de repente, e eu começo a chorar. Isso aí, pessoal, tá, acabou o disco mesmo? Acabou o disco, tá até levantando a agulha. Esse é o Pérolas aos Poucos, com o tema, como que tem disco, como disco tema, Para Iluminar a Cidade, do Jorge Maltner. E as músicas que rolaram nesse lado A foram Super Mulher, Olhar Bestial, Estrela da Noite, Chuva Princesa, Anjo Infernal, todas de autoria de Jorge Maltner. E é isso aí, vamos rolar o lado B, depois a gente tenta comentar alguma coisa a mais sobre esse grande artista da música brasileira. Eu quero ser como uma locomotiva para atropelar você, fazendo tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic por todos os campos, em todos os cantos, vendo as flores a nascer. Eu quero ser como um gato do mato que vive só, miando, fazendo chorando acordado, chorando dormindo, chorando, cantando. Eu quero ser como um triste vampiro, voando pela cidade, fazendo vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum. Com minha capa sombria, com a mente tão fria, atrás da felicidade. Eu quero ser uma serpente d'água que vive só na mágoa, fazendo psss, comendo a uva, bebendo a chuva que do céu deságua. Eu quero ser um telefone de plástico pra ligar só para você, fazendo alô, alô, quem fala é meu grande amor. Vou saindo pra te ver. Eu quero ser como a TV colorida pra mostrar todas as cores, fazer num programa de beijos, de loucos desejos e de loucos amores. Eu quero ser como um chiclete de bola pra estourar na sua boca, fazendo plaf, plaf, plaf, plaf, plaf, plaf. Vivendo contente, grudado no seu dente. Ai, que coisa mais louca. Eu quero ser como um carro de praça, levando São João. Eu quero ser como o riso de amor na boca de um anjo, fazendo ha-ha. Em cima das nuvens, ao lado de Deus, tocando o meu banjo, tocando o meu banjo, tocando o meu banjo, ei, tocando o meu thank you. been talking to you through that damn white plastic friendly and friendly telephone. When I hear your voice, I feel a thrill right into my bone. 'Cause I found you when I found the blues, walking lonely in Sheridan Square, trying hard, so hard to get loose, trying hard, so hard to get loose. Then I told you about Rio de Janeiro and so many other magic places. And I keep on seeing in your eyes 1,000 smiling faces. 'Cause I found, when I found the blue, walking lonely in Sheridan Square, try hard, so hard to get loose, try hard, so hard to get loose. But I keep on waiting for you down here to come back from endless space to my arms. The only thing I can offer besides love are those freaky distant charms. 'Cause baby, I found you when I found the blues, walking lonely in Sheridan's bed, trying hard, so hard get loose, trying hard, so hard to get loose. Then the night gets darker in New York and a thunderstorm arrives. How can I know, baby, what's gonna happen with our cat style electric lights? 'Cause baby, I found you when I found the blues, walking lonely in Sheridan Square, trying hard, so hard to get loose, trying hard, so hard to get loose, trying hard, so hard to get loose, trying hard, so hard to get loose, trying hard, so hard to get loose. Baby, I came from far away. From where the sun never shines at day. Up there so cold. Everybody's so that I'm looking for you, that I'm looking for you. I'm gonna tell you that's good. I'm gonna tell you that's bad. I just want you to know that my body's alone and sad. My body feels sometimes the heat of the stars at night, then feels the cold rain dropping by. But I am sick of searching all through this land, a loving, caressing hand. Oh, how I wish to feel that strange thrill. That so many people describe to me. A loving hand caressing my hand. My body sapo pururu no andar de bicicleta, mas ele anda dizendo que a lua é careca. Se a lua fosse careca, ela usava cabeleira. Como é bonita a bandeira brasileira. Como é bonita a bandeira brasileira. Este sapo pururu no andar de bicicleta, mas ele anda dizendo que a lua é careca. careca, se a lua fosse careca, ela usava cabeleira. Ah, como é bonita a bandeira brasileira. Ah, como é bonita a bandeira brasileira. É isso aí, pessoal, esse é 96.1 MHz, esse é a Rádio Capivara e esse é o programa Pérolas aos Poucos. Nós tocamos o lado B do disco Para Iluminar a Cidade, de Jorge Maltner, disco ao vivo. É, as músicas que tocaram desse lado B foram Quero Ser Locomotiva, Sheridan Square, From Far Away e Sapo Cururu. As duas primeiras de Jorge Maltner, a terceira From Far Away, Caetano Veloso e Jorge Maltner, e a última, Sapo Cururu, é do Folclore, com a adaptação de Jorge Maltner. E agora um pouco da biografia desse grande músico brasileiro. É, o Maltner, ele tem uma história muito interessante, né? O cara vanguarda mesmo aqui dos artistas brasileiros, ele tem uma história que é o seguinte: os pais dele fugiram, né, da guerra, do Holocausto, eles eram judeus. A mãe dele é de origem iugoslava, o pai é austríaco. Vieram para o Brasil, ele nasceu aqui um mês depois dos pais chegarem ao Brasil. Ele foi gerado lá, nascido aqui. Parece que a mãe dele Depois, quando eles chegaram, ela teve uma depressão barra pesada, porque uma das irmãs do Maltner, né, não conseguiu embarcar, ficou lá. Ela não conseguiu trazer uma das filhas. E a Susana, né, o nome dela. E aí, essa depressão fez com que eles tivessem que contratar uma babá, uma empregada, para cuidar dele de pequeno, e ela era ligada ao candomblé. Então, o Jorge, ele foi criado por ela por uns 10 anos, criado por essa babá que fazia parte do candomblé, levava ele nos terreiros. Então, ele tem uma iniciação, né, nessa área aí da nossa cultura, e ele sempre traz essa influência nas músicas dele, a gente percebe em várias músicas. E outra coisa que rolou também depois foi que a mãe se separou do pai e ela casou de novo com um músico que trabalhava na orquestra. Ele tocava violino na Orquestra Sinfônica aqui de São Paulo. E aí o padrasto dele que deu um violino para ele, ensinou ele a tocar violino, né? E isso também foi uma coisa que influenciou bastante. Ele começou a escrever o primeiro livro dele, O Deus da Chuva e da Morte, com 15 anos. Terminou com 20 e poucos. O livro foi publicado em 62. Ele ganhou o prêmio Jabuti. O cara é um fenômeno, né? Se for ver, assim, vários aspectos. E ele depois escreveu outros discos. O Caos e o Narciso em Tarde de Cinza, né? A galera chama de Mitologia do Caos, esses três livros dele. E depois também, com o golpe militar de 64, ele já fazia parte do Partido Comunista, e rolou uma situação meio inusitada que a gente precisaria averiguar melhor as informações, mas parece que ele foi preso. E depois os militares viram quem que era, não sei o que lá, parece que ele foi considerado uma pessoa importante para a cultura brasileira, não sei o que lá. Então os caras aliviaram a dele, soltaram ele, e ele foi para os Estados Unidos, e lá ele teve contato com Paul Goldman, com várias pessoas ali da nova esquerda, né, daquela vanguarda que depois, dos beatniks e tudo mais, e que também influenciou muito isso nele. Depois, na década de 1970, ele foi para Londres, onde ele conheceu o Caetano, o Gil, e ali começaram todas as parcerias, né? Mas os discos mesmo, o primeiro é esse aqui, que é de 73, esse que a gente tocou. Então esse é um pouco da história aí do Maltner, né? A gente separou mais músicas dele, ele tem depois muitas parcerias, né? A principal, a mais forte, é com o Jacobina, né? O Jacobina é o violonista, né? Fez as gravações, toca bandolim, violão. E também com o Jorge Maltner, eles têm feito shows, inclusive até hoje rola, que é o JMJM, né? O Jorge Maltner e o Jardes Macalé. Eu confundi mal aí, galera. Mas Jorge Maltner e Jardes Macalé, exatamente. E com o Caetano Veloso também, a Gal interpretou várias músicas dele, então a gente tem bastante material aí para tocar, né, Laurindo? É isso aí, depois dessa pequena biografia, podemos continuar ouvindo Jorge Maltner aqui na sua Rádio Livre DC 96.1 MHz. Tem o céu, depois tem outro céu sem estrelas. Em cima do guarda-chuva tem a chuva, tem a chuva, que tem gotas tão lindas que até dá vontade de comê-las. No meio da couve-flor tem a flor, tem a flor, que além de ser uma flor, tem sabor. E dentro do porta-luva tem a luva, tem a luva, que alguém de unhas negras e tão afiadas se esqueceu de pôr. No fundo do para-raio tem um raio, tem um raio que caiu da nuvem negra do temporal. E todo quadro negro é todo negro, é todo negro. Eu escrevo seu nome nele só pra demonstrar o meu apego. Do beija-flor, beija-flor, beija-flor. E toda a fauna, a flora grita de amor. Quem segura o porto, estandarte, tem arte, tem arte. Aqui passa com raça eletrônico, maracatu atômico. Yes. estrela solitária da irmandade dos planetas. Na testa estrela solitária da irmandade dos planetas. Pois seu voo noturno nos dedos deusos misteriosos fora de sete anéis. Saturno tem nas mãos uma espada de luz, e o astronauta lhe deu. Quando se encontraram pelo espaço, é onde o astronauta ele então respondeu: meu caminho eu sei, não sei qual é o seu. No universo tudo voa, tudo parece balão. É que pra mim, anjo astronauta, só me interessam os caminhos que levam ao coração. O herói tem uma capa de estrelas e um cinto de cometas. O herói tem uma capa de estrelas e um cinto de de mandinga. Olha só que tombo que você leva sambando aqui no quilombo. Ouve só que banda que toca assim pra saudar quem vem de Aruanda. Estrelas no céu, tem estrelas no mar, tem uma estrela sozinha no fundo do seu olhar. São tudo lantejoulas e a noite vem usar em cima do terreiro onde você vê sambar, usando aquela fantasia que tem a cor do meio-dia. E tem o sol de pedraria só pra me ofuscar. Olha só que dengue que eu faço aqui pra você, esse merengue. Thank you. toca assim pra saudar quem vem de Aruanda. Da luz do sol, o sol vive da luz de Deus, e Deus vive do amor que fez. A lua vive da luz do sol, o sol vive da luz de Deus, e Deus vive do amor que fez. A lua vive da luz do sol, o sol vive da luz de Deus, e Deus vive do amor que fez. Que ele derramou em forma de chuva celestial, cima de mim, de nós e de vocês. Era uma chuva como cachos de uva, das mil e uma noites de Bagdá. Era uma chuva como

te dei a chave do tesouro, que vale muito mais que o ouro. Mas você não quer. O nosso amor foi como um doce, muito cedo logo acabou-se. Por ele eu tiro meu boné. Depois eu jogo a minha sorte ao léu e enxugo as lágrimas e vou andando pelo inferno e pelo céu, daquele edifício, daquele arranha-céu. Alguém me manda um beijo com desejo que eu vejo através da fumaça poluída que cobre a cidade como um véu. Vai cair uma chuva de mel, vai cair uma chuva de mel. Dei a chave do tesouro, que vale muito mais que o ouro. Mas você não quer. Te dei a chave do tesouro. É isso aí, pessoal. Vocês estão na frequência 96,1 FM, Rádio Livre Capivara. Esse aqui é o programa Pérolas aos Poucos. Vai ao ar todas as segundas, a partir das 19 horas. Hoje, tocando o Jorge Maltner, Para Iluminar a Cidade, disco de 1972. A gente tocou o vinil na primeira parte do programa. E agora a gente tocou um blocão aí de músicas do Maltner, de vários discos diferentes. Vocês ouviram aí o Maracatu Atômico, que ficou bastante conhecido na versão do Nação Zumbi, né? O Gil também gravou, mas a letra é do Maltner. O Cinco Bombas Atômicas, Herói das Estrelas, Ginga de Mandinga, Salto no Escuro, Mil e Uma Noites de Bagdá, Aeroplanos e essa última que acabou de tocar, Chave do Tesouro. Quer fazer um comentário aí, Laurindo? Ah, não, só que vocês estão tendo o privilégio de ouvir Jorge Maltner, grande figura humana. É isso aí. Então agora vamos continuar ouvindo o próprio Jorge Maltner, né? É isso aí, né? Ou já é o Jorge Macalé? As duas coisas. As duas coisas. Então mande ver aí, ouçam aí. Esse é o Pérolas aos Poucos. É, a gente separou aqui, teve um evento em 74, um show chamado Banquete dos Mendigos, né? Que reuniu vários artistas e tal, na época que a ditadura estava engrossando ainda. E o Maltner participou, o evento foi organizado pelo Macalé. Eu separei duas músicas aqui desse show, que depois virou um disco, né? Que é o Samba dos Animais, essa é do Maltner. E uma música de um grupo, chama Grupo Soma. Você conhece, Laurindo, esse grupo? Nunca tinha ouvido falar. Será que as coisas do Roberto Freire, é isso? Soma? Sem tesão não há solução? Talvez. A música chama PF. Eu separei porque também é uma das nossas tarefas aqui, é trazer coisas pra galera, até coisas que a gente mesmo não conhece. Então é isso. E depois vai ter Macalé, o Caetano e a Gal também cantando uma música do Maltner. Então é isso aí. Continue sintonizados aqui na Rádio Livre Capivara. Obrigado. faz com os animais. Bom dia, Nora Cabrita, como é que vai? O homem antigamente falava com a cobra, o jabuti e o leão. Mas olha o macaco na selva. Aonde, aonde? Ali no coqueiro. Mas não é macaco, baby, é meu irmão. Porém, durou pouquíssimo tempo essa incrível curtição. Pois o homem rei do planeta logo fez sua careta e começou a sua civilização. Agora já é tarde, ninguém nunca volta jamais. O jeito é tomar um foguete, é comer desse banquete para obter a paz que a gente tinha quando falava com os animais. É, que a gente tinha quando falava com os animais. Que a gente tinha quando falava com os animais. Mosquitos. E a abelha? Oh, oh. Oh. E a minhoca? E a aranha? Oh. E a mosca? Uma sopa zumbizada. Uma sopa zumbizada. Escorpião. Que a gente tinha quando falava com os animais. Que a gente tinha. Mas escuta, que o homem não é um animal? Fala, Dona Cabrita, como é que vai? Todo mundo se esqueceu até agora, que é o nosso engenheiro de som, Maurício. Thank you. now fool of time seems to you've been some and I'll have you more than that. Come running, I'll be gone. Obrigado. Na Veneta eu vou. Se me der na Veneta eu mato. Se me der na Veneta eu morro. E volto pra curtir. Eu volto pra curtir. Eu volto pra contar. Se tocar algum shot, eu tô. Se tocar um chachado, eu chacho. Se cair algum coco, eu tô. E volto pra curtir. Eu. Dia está de careta. Sopa de volta pra curtir. Na sopa ralada eu volto pra curtir. Eu vou matar o morro, volto pra curtir. Mas eu já morri, volto pra curtir. Eu já morri. Eu volto pra curtir. Já morri. A cidade é careta. Chega um dia, a cidade é porreta. Chega um dia, me arranco no outro. Se eu me perder na Catarina, eu vou. Eu volto pra curtir. Na sopa ralada eu volto pra curtir. Eu vou matar o morro, volto pra curtir. Mas eu já morri, volto pra curtir. Eu já morri. Eu volto pra curtir. Eu morri.

súbito colapso pode ser a forma da morte chegar. Não precisa de muito cuidado, ela mesmo se cuida. É rainha que reina sozinha, não precisa do nosso chamado medo pra chegar. Não precisa do nosso chamado medo pra chegar. Legal. Descabelada, quero essa mulher assim mesmo. Embriagada, quero essa mulher assim mesmo. Intoxicada, quero essa mulher assim mesmo. Desafinada, quero essa mulher assim mesmo. Desentuada, quero essa mulher assim mesmo. We'll be right back. Então é isso aí, pessoal. Vocês ouviram aí mais um bloco de músicas do nosso programa hoje em homenagem ao Jorge Maltner. Vocês ouviram as músicas Samba dos Animais, do Maltner, PF, do Grupo Soma, Revendo Amigos, do Jardim Macalé, Farrapo Humano, do Jardim Macalé, e De Cara, essa última que acabou de tocar, do Caetano Veloso. A gente vai ficando por aqui. Semana que vem tem mais. Né, Laurindo? É, isso aí. Esse foi o seu Pérola aos Poucos, Jorge Maltner. Semana que vem a gente volta com o Frank Zappa. É isso mesmo, é isso que eu ouvi. Então eu ouvi direito. Semana que vem estamos aqui com o Frank Zappa. Vai ser um programa sensacional. Imperdível. Então, para despedir, a gente vai tocar aqui uma música. A letra é do Maltner, a interpretação é da Gal. A música se chama Lágrimas Negras. É isso aí, então. Continue na frequência 96,1 FM na Rádio Livre Capivara. Do cortejo, o meu beijo muito forte como aço, meu abraço são poços de petróleo, a luz negra dos seus olhos. Lágrimas negras caem, saem, dói. Por entre flores e estrelas, você usa uma delas como brinco. Pendurada na orelha, é o astronauta da saudade com a boca toda vermelha. Lágrimas negras caem, saem, dó. São como pedras de moinho que moem, roem, moem. E você, baby, vai, vem. Você, baby, vem, vai, vem. Belezas são coisas acesas por dentro, tristezas são belezas apagadas pelo sofrimento. Belezas são coisas acesas por dentro, tristezas são belezas apagadas pelo sofrimento. Lágrimas negras caem, saem, dói.